festa tava boa na casa do velho Inácio. Não havia embaraço, todo mundo a balançar. O sanfoneiro na sanfona castigando e machucando os oito baixos sem parar. O velho Inácio, que era o dono do salão, fazia exibição para o povo apreciar. E todo mundo querendo imitar o velho, porque o velho era o maior no balançar. Todo mundo balançava com o velho, todo mundo com o velho a balançar. E o forró continuava, de todo canto chegava gente para apreciar o balançado que o velho Inácio fazia. Ninguém podia ficar olhando sem dançar. Mas de repente apagaram o lampião, foi grande a escuridão, começaram a reclamar. Porque queriam ver o que o velho fazia, porque o velho era o maior no balançar. Todo mundo balançava com o velho, todo mundo com o velho a balançar. Todo mundo balançava com o velho. Na sanfona castigando e machucando os oito baixos sem parar. O velho Inácio, que era o dono do salão, fazia exibição